O dinheiro acorda invisível que te enforca. Faz você chegar no limite, o dia a dia te sufoca. Traça a rota de saída, veja a porta de emergência. Pra quando estiver saturado, ela promova a sua ausência. As letras se misturam por segurança na mente daquele que pensa além da tênue linha da ignorância. A ganância do ser humano domina o mundo, mas não domina a minha mente, que joga fora o acúmulo de coisas banais que trago da vida. O lixo que não se recicla vai pra terra onde vira carniça. Os urubus se fartam com a vastidão de pensamentos inferiores que só atrasavam a minha evolução. Vem pra cá e senta aqui do meu lado. Se o problema for a companhia, considere seus problemas solucionados. Não quero nada mais do que a sua atenção, pra entender que os versos escritos vão além da imaginação. Uma hora do lado do mal, outra hora do lado do bem. A liberdade não me permite que eu me prenda e morra também. Não dá pra voltar do túmulo, pelo menos ninguém conseguiu. Talvez do outro lado seja melhor do que esse aqui onde você partiu. Eu lembro dos tempos antigos, saudades, amizades. Hoje só restam vestígios. Vivi intensamente tudo isso, por isso não me arrependo e o meu caminho eu sigo. Eu lembro dos tempos antigos, saudades, amizades. Hoje só restam vestígios. Vivi intensamente tudo isso, por isso não me arrependo e o meu caminho eu sigo. A sensação de não ser daqui me atormenta. Talvez seja viagem minha, talvez seja uma lenda. Me contaram pra que a minha mente fique confusa e eu esqueça da minha missão na realidade obscura. Vejo soldados atirando em inimigos invisíveis, só gastando munição, transpassando os diferentes níveis. Mas chega um ponto em que você não pode mais andar pra frente se não tiver todas aquelas credenciais. Mente forte, corpo intacto, espírito evoluído são as chaves pra chegar no chefe e se dar bem no último conflito. Por favor, não peça que eu volte à podridão. Eu não consigo retardar ou retornar àquela vastidão onde não sabia onde eu estava pisando, se eram em crânios ou ossos daquele que estavam agonizando. Contraditório não, eu diria que evoluí. Se precisar ainda falo do que vejo por aí. Quando alguma alma horrenda me pedir que eu disserte sobre a sua agonia, a caminhada daquele que padece. Eu lembro dos tempos antigos, saudades, amizades. Hoje só restam vestígios. Vivi intensamente tudo isso, por isso não me arrependo e o meu caminho eu sigo. Eu lembro dos tempos antigos, saudades, amizades. Hoje só restam vestígios. Vivi intensamente tudo isso, por isso não me arrependo e o meu caminho eu sigo.